3367, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. 2000 pés, chama estabilizado, 3367, a senhora autoriza passar pelo baixo de 4000? Canceladas as restrições de altitude. Canceladas as restrições de altitude, 3367, obrigado. Controle da Torre 6327 da Oxarena, São Bruno. Oxarena 6327, contato radar na decolagem, suba para o nível 240, vou direto coral. Direto coral da presente, né, 327. radar do 3367. Então 3367, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Obrigado. Oceanair 6327, estamos Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 1232, venha 327, bom dia. Salvador, Oceaner 6227. Oceaner 6227, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, voa direto Leda. 360, direto Leda. Azul 4166, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, voando direto Duna. 050, Duna, 4166. Oceaner 6227, vou direto da GEL. Da GEL 6227. Controle Salvador, boa tarde, é o Contra 23. Contra 23, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, voo direto Leda. Subindo ao 360, direto Leda, o Contra 23. Oceané 6227, chama Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 251, 238. Azul 4166, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS, X-Tray, reporte estabilizado. 2000 pés, 1 no 0 no 4, 4166. Condor 23, chamo Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Centro Recife agora, 251-232, boa tarde, Condor 23. Boa tarde, bom voo. Estabilizando Azul 4166, já ocupamos. Azul 4166, chama a torre, frequência 118 decimal 9. 1895, boa. boa tarde, Bruno 097, decolou 1000 pés na Arbor. Bruno 097, contato radar, decolagem, suba para o nível 360, vou direto elétrico. Presidente, direto elétrico para o nível 360, vou Bruno 097. Passando de Maquilo Bravo, ingresso no corredor, caixa pregos, reporta para descida. Papatango Lima, Aquilo Bravo, correção. É, já tá voando direto de destino? Lima, Aquilo Bravo, informa o estimado do pouso. Ciente, Papatango Lima, Aquilo Bravo, mantém a escuta permanente do controle, ajuste em Salvador no 014. Controle, boa tarde, está 3155. Está 3155, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 320, após 2000 pés, voo direto Leda. Ok, 320, 2000, voa Leda, está 3155. Tá, Mike Vitral, cooperativa. Romeu 44, tá com 3, Romeu B, decolou de 7, que é dia, tá com o Prodo seu aeródromo, tá alocado 0-1 com o transponder, o Mike Vitral. Papapá, Mike Vitral, que entendido que decolou de Terra Índia com Índia pra pôr o Salvador, confirma. Afirmo, pôr o Salvador no patrimônio, Mike Vitral. Papapá, Mike Vitral, Sargento em Salvador 10 no 4. Aguarde apenas a coordenação com a torre para transferência. Salvador, boa tarde, Xené 6314. Xené 6314, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, saída a borda. Dia 340, pode levar a volta, está presente? Autorizado, direto borda. Direto borda, 314. Entre 2718, aciona a identificação, deixa para o nível 050, voa direto e TAP. 050, direto e TAP. E papá, Mike Litoral, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, transferiu, Mike Litoral. Voo no 097, chama o centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288-360, do 1097-4. Funcionou 6314, submantenha nível 320. Sobe 320, 6314. Tan 3155, chame o centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, no alterno no 23 decimal 8. 3114, submontar níveis de voo 320. Tá 320, 304. Azul 2798, desça para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento elétrico X-ray, reposta estabilizado no localizador. 2000 reportará estabilizado, azul 2798. Puxa, né? 6314, chame o centro Recife, frequência do 26 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. Patanguá Cruzulo Novembro, tem-se em condições visuais no meu site no corredor Axé, vai partir no farol da Barra, quando possível informe seu predial para o destino. Senhorita, acabei de receber informação da empresa, vou precisar mudar meu destino, solicito ir para Valência, houver de ir esse, meu preso até o destino. Gente, é Cruzulo Novembro, reporte no através do farol da Barra, mantendo o número 10, quando possível, como se chamasse de pouso.